I guess my question is, is it not too late for me? Is it? Is it not too late? Diane, I need you to tell me that it's not too late. Bojack, I need you to tell me that I'm a good person. I know that I can be selfish and narcissistic and self-destructive, but underneath all that, deep down, I'm a good person, and I need you to tell me that I'm good. Diane? Oi, Olivia. Oi, internet. Eu sou o André e você está escutando o Ctrl F, o seu podcast sobre a internet. Cara, na semana passada eu contei um pouquinho, né, de como a internet era nos anos 90, e depois eu fiquei reclamando de como a gente meio que perdeu parte daquele espírito otimista, colaborativo, vivo e menos comercial, lembra? E olha que legal, eu encontrei mais motivos para reclamar essa semana. Uhul! Isso porque na semana passada, o artigo 13, aquele artigo que a gente falou na última temporada, foi aprovado na íntegra na União Europeia. Isso significa que os países que integram a União Europeia terão 2 anos para aplicar essas medidas. E isso vai aumentar a vigilância das plataformas sobre o conteúdo, o que significa ainda menos privacidade e controle sobre os nossos dados digitais. Além disso, as plataformas ainda serão obrigatoriamente menos abertas. Afinal, por que o YouTube ou o Facebook vai dar uma oportunidade para você criar o seu conteúdo se eles podem tomar no cu porque você infringiu alguma lei de direito autoral? E para piorar essa história toda, ainda há menos chances de novas tecnologias e plataformas surgirem. Imagina o seguinte, você quer criar o próximo Instagram, mas você não tem o aparato tecnológico, né, o capital humano para desenvolver isso com plena segurança de que nenhum direito autoral vai ser infringido. E você também não tem os advogados fodas que vão falar pra você, que você pode arcar com as consequências, pode ir na fé que eles seguram a bronca. Então, apenas empresas que têm muito dinheiro vão conseguir continuar desenvolvendo tecnologias e plataformas por a internet. O que é muito triste, né? Mas, enquanto eu tô aqui reclamando da vida e reclamando da internet, tem uma galera que tá lutando para fazer com que comecemos a consertar alguns dos problemas que identificamos já na internet. Nessa semana, eu vou falar do Contrato para a Web, uma iniciativa global incrível do Tim Berners-Lee, que é o criador da web. Eu falei um pouquinho dele na semana passada, não sei se você lembra. Não, nada a ver, irmão. Então, hoje eu vou contar pra você um pouquinho sobre esse contrato e explicar como que o Tim e sua equipe tá lutando pra reconfigurar e garantir uma internet mais segura, acessível, democrática e livre pra todo mundo. Como sempre, a música que você tá ouvindo é Easy to Lay for Me, do Beowulf. O link tá na descrição. E sejam bem-vindos à internet. Eu serei o seu guia. Olivia, vou tentar explicar para você um pouquinho o que, que é o contrato para a web, tá bom? Não. Em novembro de 2018, há uns poucos meses atrás, durante o Web Summit de Lisboa, que é um dos eventos mais importantes para quem gosta de discutir cultura digital e tecnologia, o Tim Berners-Lee, o inventor da World Wide Web, anunciou que iniciaria uma campanha global para a criação de um contrato para a web. Na real, esse contrato ainda está sendo desenvolvido e tem uma previsão para ser finalizado até maio agora de 2019. Mas o seu principal objetivo é unir governos, empresas, a sociedade civil e usuários da internet no desenvolvimento e garantia de que a rede sirva sempre a toda a humanidade e seja pública para todos em qualquer lugar do mundo. Uau! Mas, enquanto as letras miudinhas ainda são negociadas e debatidas por essas partes envolvidas, alguns grupos que o Tim Berners-Lee já conseguiu trazer para dentro do seu projeto para discutir, né, como de fato seria aplicado isso, os seus princípios já foram revelados. Nesse contrato, os governos participantes eles vão se comprometer a garantir que todo mundo pode acessar a internet, que a internet vai estar sempre disponível e que os governos respeitarão o direito fundamental dos indivíduos à privacidade. As empresas, por outro lado, ter um compromisso de manter a internet acessível, mas agora acessível no sentido monetário, né? Não vai cobrar R$1 milhão. Ah, acessível, mas cobra R$1 milhão, né? Não é acessível, caralho. Respeitar a privacidade e os dados dos seus usuários e desenvolver tecnologias que explorem o melhor da humanidade e nos ajudem a enfrentar os seus principais desafios. E nós, da sociedade civil, temos a responsabilidade de criar e colaborar por uma internet melhor, desenvolver comunidades que respeitem os discursos civis e a dignidade humana e que lutemos sempre pela internet. Segundo o Tim, essa é a única maneira de garantir que a internet não vai ser mais destruída ou corrompida por esses desejos corporativos e governamentais de utilizar a rede para ampliar os seus poderes ou promover ainda mais desigualdade. O contrato é sobre diferentes partes coming together from different angles, different playing different roles in the contract, meet the contract, things happen, they produce positive change and they all get rewarded. Mas eu tenho certeza que você está pensando aí, Olivia. Putz, que adianta o Tim Berners-Lee ficar pensando no contrato se ele não tiver o capital político para fazer as pessoas realmente assinarem e se comprometerem? Nossa, que bosta! Então, o Tim, ele é muito influente. Então, além de criar a porra da web, o primeiro navegador, o primeiro servidor e o primeiro monte de coisa na internet, atualmente ele é professor do MIT e da Oxford, presidente do Open Data Institute e fundador da World Wide Web Foundation. E, cara, ele conseguiu já algumas assinaturas bem importantes. O governo alemão e francês, o Facebook, o Twitter, a Microsoft, o Google, todos eles já se comprometeram e participam ativamente dessa construção do contrato. Então, eu realmente acho que é bem possível, sim, que consigamos fazer esse contrato uma realidade. We got Wikipedia, we got the Khan Academy, we got blogs, we got a feeling of we got cats. Mas por que que eu tô falando disso? Por que que tem tanta gente fazendo um esforço tão grande para criar um contrato entre empresas, governos e pessoas? Bom, para começo de conversa, a internet tá fodida. Monopólios sem precedentes na história foram criados, como no caso do Google, Amazon e Facebook, que tem mais poder e influência do que muitos países do mundo. Os governos, eles estão se mobilizando para reduzir a liberdade da informação e a maneira como nós nos apropriamos da mídia. Como eu falei, na Europa a diretiva sobre os direitos do autor e o famoso artigo 3 foram aprovados, né? E agora vão ser aplicados. Nos Estados Unidos nós tivemos o fim da neutralidade da rede. Net neutrality is officially over. Nas redes sociais, nossa privacidade é invadida, nossos dados são roubados e vendidos para anunciantes que exploram essa nossa vulnerabilidade em nome do lucro e do poder. Esse foi o caso com o Cambridge Analytics durante as eleições de 2016 nos Estados Unidos, que elegeram o presidente Donald Trump também. People are laughing at us all over the world. They think we're stupid, and we are. I mean, we're being led by stupid people. E sem privacidade e com cada vez menos acesso, governos e empresas estão fazendo acordos para integrar tecnologias e ter ainda mais controle sobre a população. Na China, a gente vê como essa integração de tecnologias criou um sistema de vigilância que põe o Big Brother do George Orwell no chinelo. O social rating é um registro que pega todas as características dos cidadãos chineses, desde os mais básicos, como idade, sexo, onde mora atualmente, mas também pega dados mais complexos, como a sua saúde, né, baseado no histórico de visitas a hospitais e clínicas, em relação aos seus estudos, como as notas na escola e na universidade, as suas habilidades, ou seja, o quanto ele trabalhou ou contribuiu para a sociedade, para dar uma nota para esse indivíduo. E essa nota, ela é usada para você conseguir praticamente tudo lá. Desde arranjar trabalho, quanto arranjar bolsa de estudo, programas assistenciais e até desconto. Ah, e para melhorar tudo isso, todas essas informações são integradas com um sistema de vigilância, com câmeras de segurança distribuídas por todas as cidades, que tem uma tecnologia de reconhecimento facial. Então, basicamente, você não tem privacidade quase nunca. Isso tudo, Olivia, por incrível que pareça, está acontecendo com apenas 50% da população mundial online. Então imagina como que a situação vai ficar quando tivermos 100% da galera no, na internet. Então não adianta só levar esse acesso para outra metade da população. É muito importante que a gente conserte a internet para que quando elas acessem, elas tenham um lugar seguro e que promova o melhor da humanidade. Na descrição aqui do episódio, eu vou deixar um link de duas matérias muito fodas da Wired que contam um pouco desse cenário que eu falei aqui para você. Um deles fala como e por que a internet está quebrada e um outro que conta um pouquinho mais dessa internet própria chinesa. Que, aliás, a gente tem um programa aqui sobre o WeChat que também aborda um pouco desses assuntos. Se você quiser dar uma escutada lá depois que acabar esse aqui. We need to make sure that for the people who are connected to the web, that the web actually is the web they want, it's the web that allows them to produce the world they want. And also we need to, at the same time, we have an obligation to help the others get online. Beleza, fudeu, né? Fudeu. Depois que eu escrevi essa parte do roteiro, eu fui pro banheiro, sentei embaixo do chuveiro e comecei a chorar. Porque fudeu. Só isso. Mas, eu realmente acho que o contrato para a web é um importante mecanismo para que a gente comece a mudar essa realidade. Porque esse contrato não vai ser só um guia prático sobre esses princípios que devem ser sempre preservados na internet. Ele vai ser uma importante referência mesmo para a aplicação da internet nos países. Quer ver um exemplo? Imagina que eu sou o governo do Brasil. Canalhas mil vezes! Se eu assino esse contrato, eu estou me comprometendo a manter um padrão de acessibilidade e liberdade no meu país. Então, mesmo que isso seja um ato simbólico, até porque o Tim Berners-Lee não vai chegar no Palácio do Planalto com uma bazuca e explodir quem descumprir. É mais uma maneira das outras partes que se envolverem nessas negociações, né, como a sociedade civil e as empresas, por exemplo, falar, cara, tu não tá cumprindo a sua parte. Porra, não fode, governo. E aí, no caso que o governo se omita e descumpra, cabe a nós denunciar para organizações globais e lutar para que eles voltem a cumpri-las, certo? No caso do descompromisso das empresas, o governo pode chegar e falar assim, ô Facebook, carai, você falou que estava trabalhando para o bem da humanidade, estava respeitando a privacidade dos meus cidadãos. Tá aqui, ó, a assinatura aqui, é Facebook, son, tá escrito essa porra. Arruma essa casa aí, carai, senão eu vou ter que te taxar uns milhõezinhos, pô. But it is gonna bother you because you're human, and I was human. I am human, still. Então sim, apesar de todo esse simbolismo, que talvez não seja tão prático na realidade, ele funciona como um mecanismo para prestação de contas para todo mundo envolvido nessa parada. E também eu não vejo nenhum problema em pegar um monte de cara foda de grandes governos e empresas, enfiar numa sala e mandar os caras pensar sobre como recuperar essa merda que eles fizeram. Mas é importante dizer aqui que esse é só um passo para a internet melhorar. Como eu falei para vocês, o cenário, na minha concepção, ele é bem desafiador. E não é apenas com este contrato que nós conseguiremos consertar tudo. E eu sinceramente queria chegar aqui para você e falar, mano, é só fazer isso que a gente consertou a internet. Demorou? Fechou, vamos nessa. Só que eu também não sei o que fazer. O que eu posso fazer é indicar para você alguns dos projetos que eu mais curto na internet e que realmente ajudam nesse processo de entendimento e conscientização sobre o que é a rede, né? E qual é o nosso papel dentro dela. E a minha primeira indicação é o curso de alfabetização em mídia do Crash Course. Hey there, everybody. I'm Jay Smooth, and this is Crash Course Media Literacy. No curso você vai aprender mais sobre o que é a mídia, qual é a sua história, qual a sua relação com as pessoas, quais são suas capacidades e muito mais. São 12 aulas que duram em torno de 10 minutinhos cada, então é muito rapidinho E é muito divertido, não é nada tipo parado, assim. É muito dinâmico, vale muito a pena. E se você não sabe, o Crash Course, ele é um projeto dos irmãos Green, que eu sou muito fã, os caras do Vlogbrothers, porque eles realmente estão promovendo educação gratuita de qualidade através da plataforma de vídeos mais famosa do universo, que é o YouTube. Mozilla is a global project. It's a non-profit organization. It is this incredible movement of really, really passionate people. Outro trabalho incrível é do pessoal do Mozilla. O Mozilla é uma instituição sem fins lucrativos que está por trás do meu navegador favorito, que é o Firefox. E o que é muito legal é que essa instituição sem fins lucrativos tem uma caralhada de ações globais relacionadas a esse comprometimento com a segurança e a privacidade dos usuários na internet, mas eles também produzem tecnologia para que a gente consiga garantir esses direitos. E eu recomendo sempre que eles estão lançando alguma ferramenta nova, porque, pelo que eu acompanho, eles realmente têm um compromisso muito grande com esse objetivo de construir uma internet melhor através de tecnologia, conhecimento e liderança. A venda de informações pessoais e a senha do governo. E para nós, BRBR Huehue, existem alguns importantes coletivos que estão lutando por causas como livre acesso à informação, direito humano à comunicação, ativismo digital, software livre e segurança da internet. Alguns deles que eu conheço são o Actants, a Escola de Ativismo e o Incri, Paulo, a Crypto Rave. Eu nunca fui, mas eu definitivamente vou esse ano. Mas o Gustavo, que é um amigo meu do trabalho, disse que é muito legal e vale a pena ir. Então, se você quiser curtir um evento legal e trocar uma ideia, a gente se encontra lá, beleza? E por fim, minha última recomendação é continuar ouvindo essa porra de podcast, que eu vou sempre falar aqui com ou sobre pessoas que estão tentando transformar a internet num lugar melhor. Mesmo que não diretamente, né, como o Tim Berners-Lee, mas às vezes através de um conteúdo de qualidade, de uma comunidade viva ou de algum tipo de projeto que realmente ajuda outras pessoas. Ufa! E aí, o que você achou desse episódio? Não sei se você notou, mas eu tô tentando fugir um pouco dessas pautas que aparecem na semana, porque eu acho que tem muita gente que consegue fazer isso muito melhor do que eu. Agora que eu tô mais ligado no Twitter, eu sempre me impressiono como uma galera consegue ouvir um assunto, ver o que os outros estão falando, criar uma opinião sobre isso, escrever um roteiro, gravar tudo em menos, sei lá, do que 2 dias. Realmente, eu acho isso muito impressionante e eu não consigo fazer. Então, eu meio que preciso ir num sentido diferente. O que eu quero fazer aqui é tirar essa urgência da conversa, essa necessidade de falar do que está mais em alta nesse momento. E eu espero que você goste dessa parada, porque eu gosto. Então, para conversar comigo, é só me procurar lá no Face ou no Twitter como Podcast Ctrl F, ou mandar um e-mail para podcastcontrolf@gmail.com, todos os links na descrição. Na semana que vem tem mais. Tchau, tchau!